Tá valendo? Sujou, malandra! Vambora, mano! A Teresa quebrou, não aguentou o peso. A Teresa quebrou. Pobre na prisão, mas é.